Salve, monstrão. Tamo junto, Reinaldo. Curti a música aí com o Cria da Quebra e ficou louco demais, hein, mano? Como sempre, né? Do jeito meio representando a rap nacional. Salve, Reinaldo. Boa pra nós. Passando pra te agradecer, tá ligado? De alguma forma, suas músicas, suas letras sempre me salvam, tá ligado? Me impulsionam. Eu sinto como se tivesse alguém que entendesse que eu não consigo expressar com mais ninguém. Eu particularmente, porra, me identifico sempre, mano. Muito foda. Esse bagulho é muito louco. Como eu te falei aquele dia, né, primeira vez que nós trocamos uma ideia ali, depois do show, até brinquei contigo, né? Falei, porra, como é que tu faz pra escrever justamente aquilo que, né, as letras que porra, o cara se identifica demais, é uma coincidência. Mas é da hora, mano. Já teve mano, assim, que convivia comigo, que curtiu a das 86 das antigas, os caras, tipo, depois não curtiram mais, né? Mas é normal, né, mano? Como tu falou, tu vai experimentando, né? Como tu falou, é tua vivência também, né, mano? Mantém a essência, mas é o que o cara tá vivendo, né, mano? Anestesado pela dor, mantenho meu sorriso fixo, emoções e meus manuscritos. Somos livres pra fazer escolhas, mas não pra fugir das consequências disso. Eu não vou tentar fugir, pois não tem como fugir. É isso, quando não se bate de frente, só adia o conflito. É inevitável, tudo tem um preço e nada passa batido. E nada acontece enquanto nada acontecer. Desistar de esperar, certo é que se não houver ação, nada acontecerá. E eu tô escrevendo pra quê, pelo quê? Cansado de falar pra ouvido surdo. Às vezes tudo que eu queria era mais coragem. Coragem pra dizer foda-se tudo. Desativa as redes, manda pra puta que pare o hater game. Sumir no mundo. Se é isso que vocês querem pegar. Às vezes pensa estar lutando tanto pela vida ao ponto de me faltar tempo de viver, sei lá. Em 2 anos, 2 acidentes. Enquanto me limitei à frente, reflito a vida de seus proeminentes. É quente, nem todos que ali brindes estavam aqui como sempre. É quente, feita a natureza, metamorfósico, resistente, adaptável ao tempo. Talvez eu não seja o mesmo. Parte de mim já não se encontra entre nós. Cansou de olhar ao redor, cansou de acreditar só pelo nosso melhor. Sim, meu coração é vazio e solitário. Sim, não por mim. Cansou de viver tanta vida dos outros a ponto de se esquecer de si. É difícil, eu sei, é difícil. E só eu sei como é todo dia os mil conflitos que vivo. Os inimigos não são tão inimigos, os amigos não são tão amigos, e os fãs nem sempre são tão fãs assim. Eu só quero conseguir dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, fazer um café fresco, continuar o livro que leio. Caminhar, caminhar. Costumava fazer todos aqueles que amam feliz. Agora eu só quero fazer todo aquele que me ama feliz, tá ligado? Tá tudo bem. Se as crianças tão bem, tá tudo bem.